agora eu não posso falar. Deixe seu recado que depois eu te ligo. E aí? Tudo bem? Tem tanto tempo que a gente não se vê. Poxa, estou com tanta saudade. Vai se ver de novo? Liga pra mim, tô te esperando.